Panorama Agrícola para 31 de janeiro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa desta sexta-feira de lua nova, hoje, 31 de janeiro de 2014. A apresentação do programa é de Mauro Moirer. Na mesa de som está o Márcio Peixe e nas gravações o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: não dê o peixe, ensine a pescar. Você confere no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica sobre produção de leite. No noticiário, falta tecnologia no mercado para o produtor orgânico. Sexta de boletim do SC Rural, mais de 300 planos de negócios em ação. No Alimento e Companhia, você ouve a fruta do dia, a lichia. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. No domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Dica do dia. Para você ter sucesso na produção de leite, escolha de forma adequada a espécie forrageira. Leve em conta o seguinte: a adaptação às condições de clima e de solo na região, o potencial produtivo e ciclo de produção, o valor nutritivo, a cobertura do solo, a possibilidade de consórcios e a resistência a pragas e doenças. Informe-se na IPAGRE do seu município. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar da lichia, uma fruta de origem chinesa. O agrônomo extensionista da IPAGRE, Silvana Breda, que participa com frequência aqui do Panorama Agrícola, tem aqui em Florianópolis uma pequena plantação de lichia. O sabor é refrescante, doce, agradável, e os meses de verão são os meses de lichia. A árvore da lichia pode atingir até 12 metros de altura. Possui flores pequenas e folhas de cor vermelha quando jovens, que se tornam verdes à medida que envelhece. A frutificação da lichia ocorre entre os meses de novembro a janeiro. No Brasil, os estados que mais produzem a lichia são Paraná e São Paulo. Os frutos são encontrados em cachos, com casca rugosa, mas que é fácil de ser descascada. Sua polpa gelatinosa, ela é adocicada, de agradável sabor, e pode ser consumida ao natural ou em sucos. A lichia é uma excelente fonte de vitamina C, rica também em ferro, cálcio, fibras e potássio. Pouco calórica, pode ser consumida à vontade por pessoas que se preocupam com o peso. Na Universidade de Hokkaido, no Japão, a lichia está sendo estudada como aliada na perda de gordura abdominal. Na pesquisa, pessoas que adicionaram o extrato de lichia em sua dieta tiveram uma perda de 15% a mais de gordura do que as pessoas que não consumiram lichia. Na China, todas as partes da fruta são usadas na medicina popular. Da semente de lichia, por exemplo, é feito um pó que é usado como analgésico. Algumas curiosidades sobre a lichia. Em média, cada 100 gramas de lichia contém 65 calorias. A lichia possui alto teor de açúcares, minerais como potássio, magnésio e fósforo, vitaminas como riboflavina B2, niacina B3 e tiamina B1. Na gastronomia, a lichia é utilizada fresca, enlatada, desidratada, processada em sucos, vinhos, licores, compotas, gelatinas, picolés e sorvetes. O principal produtor mundial de lichia é a China, seguida do Vietnã, da Tailândia, da Índia, da ilha de Madagascar, na África e da África do Sul. A polpa da lichia é gelatinosa, sucosa e não aderente ao caroço. A polpa pode compreender até 80% do fruto e apresenta, como dissemos, sabor doce e aromático nos melhores cultivares. Propriedades anti-inflamatórias significativas já foram encontradas nas folhas da lichia. E, neste mês que está se encerrando aqui em Florianópolis, uma bandeja de lichia com 18 ou 20 unidades era vendida no comércio a R$ 5,50. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O Programa de Estado SC Rural informa que está aceitando manifestações de interesse até abril deste ano, de 2004, para novos projetos e planos de negócio em benefício da agricultura catarinense. Até o momento, em 3 anos de programa, 68 projetos estão em andamento, sendo 18 deles na melhoria de sistemas produtivos e os outros em projetos de pequenas agroindústrias familiares. No total, são 358 planos de negócios nas mais diferentes áreas e regiões do estado. Em meados de fevereiro, quando da reunião de dirigentes da IPAGRE, a principal executora do SC Rural, a Secretaria Executiva do SC Rural estará se reunindo também com os secretários regionais para um balanço das atividades até aqui e para definir calendário e novos projetos em 2014. O curso de capacitação para jovens rurais continua nos 11 centros de treinamento da IPAGRE em Santa Catarina ao longo deste ano. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. É hora das notícias. Uma notícia interessante para você na área de orgânicos. Pela falta de tecnologia disponível no mercado, produtores orgânicos estão adaptando ferramentas e também equipamentos antigos para aumentar a produtividade na agricultura orgânica. É o que indica um estudo da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, Campinas, São Paulo. O trabalho considerou dados divulgados no ano passado pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mostrando que, por ano, surgem aproximadamente 90 mil novos produtores, sendo 85% deles agricultores familiares. Com base nessas informações, os pesquisadores da Unicamp investigaram as condições de trabalho e as inovações tecnológicas na agricultura orgânica. Nas propriedades que se destacaram nesse estudo, os gestores da propriedade tinham entre 40 e 60 anos e a ausência de tecnologia ocasionava uma carga de trabalho elevada e dificuldades na execução das tarefas. Como os trabalhos são realizados manualmente, os agricultores buscam novas tecnologias e desenvolvem técnicas próprias para aumentar a produtividade. Organizam melhor a forma de trabalho e a comercialização dos produtos. Os especialistas desse estudo concluíram que, quando o mercado oferecer equipamentos específicos para a agricultura orgânica, a produtividade pode ser até maior do que na agricultura convencional. Uma das diferenças entre a agricultura convencional e a orgânica é a diversidade de produtos. Como a orgânica trabalha às vezes com mais de 60 tipos de alimentos em uma propriedade, os agricultores podem se tornar altamente qualificados. A rotação de culturas e as opções de comercialização, segundo a pesquisa da Unicamp, são importantes para a competição no mercado. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente